ใครใครเมาฟันต้อง DJ Chifre, porra. Vai, vai, malvadão. Textura de chefe, hoje o metal mec. Marrentão igual Romário, vira o que conhece. Fala meu nome de Lipa e as piranha conhece. Fala meu nome na Marconi e as piranha conhece. Para os contatos no Zab, para os noites do Inec. Fala meu nome de Lipa, pô, e as piranha conhece. Fala lá no Pantanal e as piranha conhece. Chama a fia, novinha pra treta. Chama a fia, novinha pra base. Chama a fia, novinha pra treta. Chama a fia, novinha pra base. Que a xereca ela bate. Que a xereca ela bate. Que a xereca ela bate. Ela bate. Que xerequinha covarde.